assim já se prepara. Tá tudo de bom, que elas dançam se acabam em cima do som. Olha a dama aí parada e vai na situação. O canazo catuaba é tudo de bom. O grave que faz o tom, o beat tá tac tudo. Elas gostam e aplaudem jogando bumbum. O grave que faz o tom, o beat tá tac tudo. Elas gostam e aplaudem jogando bumbum. O grave que faz o tom. Elas gostam e aclamam jogando bumbum. O grave que faz o tum, o beat tá doido bum. Elas gostam e aclamam jogando bumbum. Ó, ó, ó, doido, ó, doido, ó, doido. DJ Jorginho se prepara, tá tudo de bom. Se acabam em cima do som. Olha, dá uma reparada na situação. O canazo catuaba, tá tudo de bom. O grave que faz o tum, o beat catac tudum. Elas gostam e aprovam jogando bumbum. O grave que faz o tum, o beat catac tudum. Elas gostam e aprovam jogando bumbum. O grave que faz o tum,